Cansei de viver sem motivo, cansei de viver a chorar, cansei de andar pela vida querendo a mim mesmo enganar. Dizer que você não faz falta talvez seja fácil demais. Agora eu sei que te amo, eu sei, eu sei, eu sei. Me mata de amor e me prende pra sempre em seus braços. Me deixa te amar que eu preciso sentir seus abraços. Me olha nos olhos e diz que eu ainda sou tudo. Porque sem você não existe mais nada em meu mundo. Eu disse que já não te amava, pensei que eu era feliz. Palavras sem nenhum valor, você sempre foi o que eu quis. Dizer que você não faz falta talvez seja fácil demais. Agora eu sei que te amo, eu sei, eu sei, eu sei. Me mata de amor e me prende pra sempre em seus braços. Me deixa te amar que eu preciso sentir seus abraços. Me olha nos olhos que eu ainda sou tudo. Porque sem você não existe mais nada em meu mundo. Me mata de amor e me prende pra sempre em seus braços. Me deixa te amar que eu preciso sentir seus abraços.